um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música. Vamos atender agora ele que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O senhor Marco Lopes Garcia conosco, quer ouvir da Maria Crevery, em adaptação para o nosso idioma, saudoso intérprete, que talento, Osni Silva, conosco em nosso coreto imaginário, para cantar Jura-me, um grande sucesso do Osni Silva. Joel Nascimento, músico da nova geração, com seu bandolim e seu conjunto. Joel Nascimento dedilhando do Rubens Campos Marambaia, para ele que reside em Ribeirão Bonito, em nossa sintonia, o nosso ouvinte Marco Lopes Garcia, Lúcio Alves, selecionado por ele, arranjo do maestro Gaia, do bom e saudoso baiano Dorival Caymmi. Lúcio Alves canta Lá Vem a Baiana. Todos dizem que é mentira que te quero, pois jamais me haviam visto enamorado. Eu te juro que eu mesmo não compreendo a razão do meu viver desesperado. Quando estou junto de ti, estou contente. Se estou só, eu sinto a alma torturada. Tenho ciúmes até do pensamento que possa recordar-te outra pessoa amada. Jura-me, nem que passe muito tempo, lembrará sempre o momento em que eu te conheci. Olha-me, não há nada mais profundo, nem mais doce neste mundo e os momentos que vivi. Beija-me, com um beijo prolongado, como nunca fui beijado desde o dia em que nasci. Ama-me, ama-me até a loucura, e verás a amargura que estou sofrendo por ti. Tempo, lembrará sempre o momento em que eu te conheci. Olha-me, não há nada mais profundo, nem mais doce neste mundo, que os momentos que vivi. Beija-me, com um beijo prolongado, como nunca fui beijado desde o dia em que nasci. Ama-me, ama-me até a loucura, e assim verás a amargura que estou sofrendo por ti.

Ai, meu senhor, nego da feira, não aguenta essa terra tão dura, tão seca, poeira. Licença pra trabalhar. Trabalha, o nego não pode mais trabalhar. Quando o nego chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro que o saci. Arar esses rios, estas matas, esses campos, enfim, é para a moça e a vida um brinquedo pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Tem pena de ter se acabado. Senhor, nego feio carrega este corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Quando o nego chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro. Para ver se vinho essas matas, esses campos sem fim. Eu era moço e a vida um brinquedo pra mim. Oh, Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Há 12 anos consecutivamente no ar, pela Rádio USP FM de São Carlos, comandando a rede São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto vão figurar Almirante Paulo Fortes e Chico Viola.